O nome das pessoas de acordo com a idade. Tô rouco, mas não tô rouco. Babá, peraí, babá, deixa que eu chamo a atenção, babá. Peraí. Opa, opa, epa, opa. Peraí. Olha aí, tem criança no estúdio, hein? Olha lá, hein? O garotinho já foi embora. Pera lá, hein? O garotinho já deu entrevista no Haroldo. Maurício, isso é coisa familiar, Maurício. É, ali. Olha, opa, epa, opa, opa. Fica tranquilo, ali. Fica tranquilo. Para, oh, não fala aquele negócio, oh, história de mulher, eu fico arrepiado. Piada de mulher, eu me arrepio, eu tô ficando que nem gato. Ó. Mas aqui, a dona Dag mandou o seguinte aqui. Ô, oh, pera aí, ô, oh, Paulo Roberto, um relógio, por favor. Deixa eu... Ah, deixa relógio dar... não, seu alimentar. Ah, não, não? Deixa eu dar a corda aqui no meu relógio. Até os 2 anos de idade, é o Inácio Pinto. Ei, não tô gostando dessa história. Obrigado, olha o neném ali, obrigado. Olha a criança ali. De 2 aos 4 anos, Inocêncio Pinto. De 4 aos 6... Crescêncio Pinto. De 6 aos 10, Jacinto Pinto. De 10 a 15, Armando. Armando o que, bom velho? Pinto. Ah. Olha, olha, olha. De 15 a 20, Gastão Pinto. 20 aos 25, Valente. O Pinto. 25 a 30, ah. Amâncio. Sim. De 30 a 35, Prudêncio. Ah. De 35 a 40, Modesto. Sim. De 40 a 50, Décio. Uhum. Obrigado. De 50 a 60, Caio. Acabou, não? De 60 a 70, Brochado. Ah, meu Deus do céu. De 70 a 80, Serafim. Ah, brincadeira, hein? Aproveitou o dia que eu tô rouco, né? É, não, mas deixa obrigado. Comigo, deixa comigo. Ô, ô, Maurício, olha aqui, ó. Deixa eu. Vamos começar que eu vou puxar a orelha dele aqui, ó. Vamos aí, ô Paulinho, Paulo, eu tenho uma conversinha com ele aqui. Vai. Francisco Barbosa e seu programa.